Pata Eco Zulu November, decolar 214, mantenha 1000 pés, suba e mantenha 1000 pés, prossiga para o CEASA e espera no setor, reporte quando para o regresso. Patão Eco Zulu November, copiou? Afirmativo, senhorita. Tá prosseguindo para o setor do CEASA, subindo para 1000 pés e vai chamar para retorno. Gente, mantenha 1000 pés, informa o tráfego P3 da Força Aérea 1500 pés no circuito de tráfego da pista 190. Afim, o centro do carro. Papapapá, Charlie, Índia, Eco. Autorizado, pouso. Pista 190, vento 110 graus com 8 nós. Gente, pouso autorizado, Charlie, Eco. Pois 06, informa o tráfego Papa Alfa 31, prosseguindo a 1000 pés na proa do CEASA, na final da pista 17, não interfere. Mantenha 1500 pés, alongue a perna do vento da pista 10, aguarde para gerar base. Ok, está mantendo 1500 e vai alongar a perna do vento, aguardando gerar base 06. Foi 712, foi autorizado para o Alfa Romeo 363. Ok, Alfa Romeo 363 para o Azul 2712, obrigado. Controle o Azul 2712. Prossiga. Podemos manter a proa do VOR Aracaju, porque a intenção lá é fazer o VOR X-Ray da pistão 9. Sim, só mantenha a proa de Conde, o 2712, desconsidere o Alfa Romeo 363. Proa de Conde, obrigado, 2712. Também há condições de alongar um pouco mais a perna do vento, pistão 10, aguardando para gerar base? Afirmativo. Gente, alonga a perna do vento, aguarde para gerar base, eu nem fiz assim. Quero ver. Papatango Eco Zulu November confirmando, mantenha o setor, reporte para o regresso, pistão 7. November, reporte para o regresso. Essa é a situação sobre voo aqui na cidade de Camaçari, reportará. Voo no 966, acione de identificação, desça via chegada a mar e para nível de voo 050. Uno 40 bordo 0339, alterna caminho. Voo no 645, táxi até o ponto de espera no 0, chame a torno no 8.95, QNH 10 no 5, bom voo. QNH até o ponto de espera da 10, vai chamar 8.95, 1.500 e o Boa noite, bom trabalho, 3. Em posição. Informo que não recebo equipamento, o Eco Zulu 90. Quem está ciente da área proibida de Camaçari? Proficiente, chame para regresso. Salvador, Azul 27, 12. A curva no à direita aqui para desligar formações, após retornar com proa de conde. Gente, reporte reassumindo a proa de conde. Ok. Oi, Salvador, boa noite. Boa noite, 645. No ponto de espera da 1-0, pronto. Gente, boa noite, 645. Ali mantém que estou no 0. Ali mantém na 1-0, boa noite, 645. Papapapá, Charlie de Aeco no solo 2-0, liberando via Taxway Delta, chame o solo Salvador no 2-1, no décima 1, corrigindo, liberando via Taxway Eco. Confirme o PAT? PAT. Gente, ao liberar, chame o solo em 1, no 2-1, no décima 9. Gente, Olimpo 06, continua a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, Bang da Gol iniciando rolagem pistão no 0. Tudo bem. Gol no 645, decolagem autorizada, vento 1, 10 graus, 8 nós. Decolagem autorizada, 10, gol 645. Juno decimal 9. Retornando pro de Conde, o Azul 27 no 2. Gente. Charlie India Eco, táxi via Alfa, reporte para ingresso no PAT 1. Zero meio autorizado, toque arremetida pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 8 nós. Toque arremetida para o Olimpo 06. Voo no 645, decolar 222, chame o condutor de Salvador no 20, décima 8, bom voo. 208, boa noite, bom trabalho. Thank you. Controle Salvador, boa noite, voo no 645, decolou. Voo no 645, contato radar na decolagem, sua via 7 da EL para nível 360. Segunda via 360 da EL, 645. Eco Zulu November, ainda sem contato radar, reporte na CEA. Reporte na CEA. Confirme que está mantendo o no 1.000 pé. No novembro, agora recebo 1.100 pés aprovado. Controle, só passar um guarda com o Zulu novembro. Agora sim, contato radar a 11 milhas, setor norte de Salvador, 1.100 pés. Meia, tô com remeter aos 26, autorizado ingresso, perna do vento, pistão no zero, reporte para gerar base. Eita, curva na esquerda, perna do vento, e reportará para gerar base, ali pro 06. Usou 9, está visual com a pistão a 7. Partiu. Caminhão corre na frequência 118, decimal 95. 295, controle 9. Voo 9966, após o parque, voo Serra Vida 366, autorizado procedimento em nave, desce para 2507, com ajuste na 095. Desce para 2510, ajuste no 095, após o parque, Serra Vida 366, autorizado em nave, 10, voo 9966, reportará. Olimpo 06, informa o tráfego Papa Alfa 31, a 1000 pés, prosseguindo para o final da pista auxiliar. E o Olimpo 06 está ciente, ainda não avisou ao contrário. É, informa que será pouso final. Ciente, alongue a perna do vento, aguarde para gerar base, Olimpo 06. Informo que o tráfego prossegue agora na proa da SEASA. E ciente, 06 prolongando a perna do vento. Eco Zulu Novembro, pouso autorizado, pistão 97, vento 110 graus, 99. Pouso autorizado, Novembro. Também autorizado gerar base, aguarde autorização de pouso pistão no zero. Está livre gerar base para o Olimpo 06? Afirmo, autorizado gerar base, aguarde autorização de pouso, Olimpo 06. Gerando base, Olimpo 06. Chame Recife, frequência 1251, no alternar 128, decimal 35. 251, 2835, boa. 27112, serviço está encerrado, 61 milhas nordeste para o Rio de Salvador. Mantenha o nível 130, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. 203, agora com Aracaju, obrigado, bom trabalho. Certo. Oceania 6259 para pushback, acionamento, posição 03. Oceania 6259, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Autorizado a chamar a 6259. Pouso pistão na 0, vento 1 na 00 graus, 12 mais. Livre pouso para o Olimpo 06. O Eco do Novembro no solo aos 30, ao estacionar no Pátio 5, frequência livre. Charlie de Eco, segue a aeronave à frente, ao estacionar no Pátio 5, frequência livre. Campo 06 no solo aos 31, libere próxima direita Eco, taxi na escuta via Alfa, Delta e mantenha taxi Delta aguardando para o cruzamento. Estabilizado na Rinaldo, voo no 966. Voo no 966, chame a torre frequência 118.95. 11895, voo no 966, graça, boa. Torre Salvador, boa noite, voo no 966, final da 10 em Rádio. Voo no 966, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda, voo no 966. Salvador, Oceano 629, para o táxi, 167 a bordo, 4 e 5, alternando o galeão. Oceano 6259, autorizado o táxi até o ponto de espera, próximo do ponto de espera, chame em torno 8.95, QNH 1015, bom voo. Ponto de espera 1895, meio que se voou, Oceano 6259. Porto Salvador, Alexandre 629, pronto no ponto de espera da 0. Alexandre 6259, após o pouso da aeronave da Gol na curta final, autorizada a linhar e manter pistão no zero. Após a aeronave, a gente mantém a Alexandre 6259. Salve, Salvador, boa noite, o Azul 2781, no sentido da Max Road. Do 2781, no minuto, cópia. Afirma, autorizado o cruzamento, prosseguindo via hotel, estacionado parte militar, frequência livre, Olímpio 06. Meia meia no solo 36, liberar via Foxtrot, chame solo Salvador no 21 no decimal 9. Fox direita 219, eu vou no 966. Chanel 6259, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 090 graus, no 39. Direito de decolagem, Chanel 6259. Para o 07, eu vou no 966. Azul 2781, informação em curso X-Ray, QNH 105, copia. Copia, plantação, Azul 2781. Azul 2781, autorizado destino, Vitória da Conquista, Serra Bravo, Quebec, Vitor, via rota do plano de voo. Nível 1 no 60, decola da pista no 0, persiste saída Arbor, 1, transição Elefa, após Elefa, DCT ao Flor direto. Transponder 5-1 no 26, controle Salvador 1 no 20, decimal 80. Sendo autorizado 1 no 60, decola da 1 no 0, no Arbor 1, Elefa, após Elefa, após Flor, após Serra Bel, que vem 5-1 no 26, 1 no 0, decimal 80. Azul 2781, no protegimento correto, chame pronto. Não, 259, decolado aos 38, chame o controle Salvador, no 20, decimal 8, bom voo. 08, boa, 6259. Controle Salvador, Oceano 6259, boa noite, passando 1500 pés, nada aí, é um. Oceano 6259, contato radar decolagem, sua via da El para nível 360. Via da El 360, autoridade de voar Leda? Autorizado Leda. Leda, 629. Linha 7103, contato radar 59 milhas do oeste do BR Salvador. Apresente voo e proa da posição Mares, reporte quando medial os descidos. O procedimento é o RNAV, tem condições de fazer? Sim, a gente vai manter a chegada a Mari e após o TAP será autorizado o procedimento RNAV. Na 6259, chame Recife em 1251, alterno 28.35. 251-235, chanela 6259. Salvador, o azul 2781, para posicionamento. Azul 2781, autorizado acionamento, sempre pronto para o táxi no parte 3. Sempre chamando para o táxi, azul 2781. TF, prossiga via chegada a Mari, o Marinha 7103. Após o ITAP, irá a voz o CR 2366 para final do procedimento RNAV, pista no zero. Salvador, o azul 2781, paga táxi. Está com 58 a bordo, 2,50, é o Fernando Salvador. Azul 2781 no táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Vendo de táxi, reportando para ingresso no pátio principal, 2781. solo Salvador, azul 2781, para ingressar a parte principal. Azul 2781, táxi até o ponto de espera 10 via Índia, próximo do ponto de espera chame torno no 8.95, QNH 1015, bom voo. 7 livre até a Índia, ponto de espera 7.1895, 1015, azul 2781. Azul 2781, ponto espera 10, pronto. Azul 2781, boa noite, autorizado a linha de decolagem, 10, vento 090 graus, 06 nós. Certo, autorizado a linha de cola, o da 10, azul 2781. Voo 1099, copia. Copia. Voo 1099, autorizado com sim. Sierra Bravo, Charlie, Foxtrot, via rota do plano de voo, Upper Zulu 21, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída, arbor 1, Elefa. Após a Elefa, DCT Nítibo, quando intercepta a aerovia, transponder 5142, controle Salvador 120, decimal 80. 1099, autorizado, Belo Horizonte, confirme. Serra Bravo, Charlie Fox, nível 360, abrigo 21, Fotelógico 510, Arbor 1, transição Elefa, direto 5, abrigo 21. Transponder 5142, controle 1208. Voo 1099, planejamento correto, QNH 1015, reporte pronto. Espera pronto. Marinha 7103, decimatinha 2500, pés, ajuste altímetro 1015. Utilizado procedimento em nave, pista 10, encontro estabilizado, serra Vitor 366. Tá liberado para 2500, tá liberado em nave 10, informa não 3. 8, bom voo. 120, decimal 8, azul 273, Ana. Controle Salvador, boa noite, o azul 2781 na Arbo 1, na sua escuta. Azul 2781, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 160 via saída Arbo 1. 7160, Arbo 1 via Arbo 1, azul 2781. 1099, estacionamento 5. 1099, prossiga. Pronto, no 5. 1099, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Pronto, pronto para o táxi. Técnico, peço sinal de procedimento, Renato, pista 90, chama agora a torre, 118, decimal 95. Torre, Salvador Marinha, 7103. 7103, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 90. Guardando. Até o ponto de espera via Índia, próximo do ponto de espera, chame em torre no, em 118, decimal 95, e NH no 095, ou no 099, confundo. 095, tá, que é o ponto de espera, espera via Índia, ponto de espera na Índia, 295, ponto de espera 99. Sete um zero três, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 a 0 graus, 8 nós. 7 1 0 3. 2 Salvador, boa noite, gol 1099, ponto de espera com 10 pronto. Gol 1099, boa noite, mantém o ponto de espera. Torre, Marinha 7103, passou o Terra Victor 372. Gente, Marinha 7103, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-0-0, graus 8 nós. 03. Correio Marinha 703, está na MDA, passado travado, deslocado. Gente, Marinha 7103, pouso autorizado, vento 1-0-0 graus, 8 nós. Gente, Marinha 7103, ao estacionar no pátio militar, frequência livre. O 0099, autorizado decolar, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 69. Decolagem, 099,